bom rap contamina. O bom rap contamina. Mina. O bom rap contamina, atinge a maioria. Diante de versos multivisionários, surge déjà vu hoje em mascote. Com rimas que vão adiante, de um futuro longínquo distante. O som que se torna hit no instante escutado, muda de utópico sonho para sólido estado. É estrofe do MC inspirado, hipnotizado, de vários sentidos. Bases ou beats construídos, estimes ouvidos, queis evoluídos num projeto, objetivo comum. Não deixar pedra sob pedra em lugar algum. Não vem a questão, quem acerta, quem erra. Mostra o flow mais diferente da face da terra. A voz que ultrapassa a atmosfera, com a ira subterrânea do herdeiro que berra. Primeiro herdeiro do legado de Blasto, que foi banido sem justiça para o mundo devasso, onde tudo existente neste planeta é escasso. Falando das rimas semétricas, desafiando a fonética, se reparar na estética, possuindo fluência, inteligência e ética. Navegando em bases em beats na era cibernética, com a disposição atlética, diante do exuberante palco no virtual estante, girando e gritando ao alto-falante, com a força do sábio que vem adiante. Periclitante momento que voa e ecoa em verso sobre o vento, a sobrenatural estado de espírito, diria eu evoluído. Não importa o jeito que esteja vestido, as camas que esteja envolvido, desde que tenha bondade no peito, o universo não seja banido. Obra-prima natural, o bom rap contamina. Obra-prima natural, atinge a maioria. Faço hip hop, a rua é testemunha. Obra-prima natural, o bom rap contamina. Obra-prima natural, atinge a maioria. A rua é testemunha que um vício se multiplica. Vou distante no embalo desse beat, pois no som eu represento o que pra muitas garotinhas represento o Brad Pitt. Pois a paixão é infinita, eu vivo um caso intenso de amor com minha arte até o fim. Cada parte desse verso mostra um pouco do que sou, e assim entrego a minha alma e faço um pacto com a musicalidade de verdade. Minha lírica arquivada gera imortalidade, mesmo após abotoar o terno, serei eterno como os contos que os avós assim contavam, incitando fantasias, mexendo com o imaginário de pessoas. É incrível como o pensamento voa no instante que a ideia transmitida pelo microfone ecoa. A rima é boa e não tem preço, segue límpida, dispensa os adereços, chega a vários endereços, e assim se cria o mito de uma terra tão distante, segue rumo ao infinito. Obra-prima natural, o bom rap contamina. Obra-prima natural, atinge a maioria. Faço hip hop, a rua é testemunha que um vício se multiplica. Obra-prima natural, o bom rap contamina. Obra-prima natural, atinge a maioria. Faço hip hop, a rua é testemunha. Entre expiações e provas, a alma se renova. No mundo em que o egoísmo diariamente se comprova, e como se o amor infinito também fosse, o tempo a seu modo, a verdade ao mundo trouxe. Eu tô cansado enquanto observo o céu nublado. Vou pra todo lado, atrás do que há muito é desejado. Mas nossa missão não tem sucesso, e os planos e sonhos sem acesso vão pro retrocesso. O processo se inicia, o infinito se evidencia. Um simples gesto, sinto a mão que acaricia. O contato imprevisível até então se inicia, e o amor que estava ausente agora renascia. Vejo cometas, outros seres, e eu sem afazeres, olhando o mundo da janela e driblo os desprazeres. Um som do Nine Wonder, tranquilidade me traz, me faz refletir sobre nossos reais ideais. Vejo muitos em busca da tal felicidade, na realidade nem sabem o que querem de verdade. E embora ninguém bote fé no que quero pra mim, sigo assim num pequeno universo sem fim. Obra-prima natural, o bom rap contamina. Obra-prima natural, atinge a maioria. Faço hip hop, a rua é testemunha que um vício se multiplica. Obra-prima natural, o bom rap contamina. Obra-prima natural, atinge a maioria. Faço hip hop, a rua é testemunha que um vício se multiplica.